Chapa vai esquentar. O direito sai iguais. O direito sai iguais. Se os homens estão traindo, as mulheres vão trair mais. O direito.